Prossiga. Essa lá decolou de serra em Petrolim, cara. Vai com flor de serra no vento de carne em cima. Meu Romeu Oscar Bravo, ciente, copiado. Mantenha 500 pés nos quilos remanentes do controle. Ah, 3198, tá chegando. 3198, chame torre em 11895. 3198. Papai Romeu, Romeu Oscar Bravo, informe tipo do equipamento. Romeu 44, gente, graças. Papai Tango Vitor, Mike Beck, informa o tráfego 1 hora, 4 milhas, mantendo 500 pés rumo posto, um Robson 44. Ciência, Mike Beck, porém não visual com tráfego. Ciência. Torre Salvador, Ustan, 3198, final, trem baixo travado. 3198, livre pouso de som no 0, ventos 100 graus, 159. Livre pouso, ouça 3198. Romeu, Índio November Alta, informe POB. Gente, Papatango Vitor Mike Quebec, para ingresso no circuito, chame torre em 11895. 1295, Vitor Mike. Torre Salvador, bom dia, Papatango Vitor Mike Quebec. Fala Quebec, sinal no 7, aposta estabilizada, um abraço. Aposta estabilizada, sinal no 7, então um abraço, Quebec. Bono 738, desce para 3.000 pés, ajuste permanente. 3.000, mesmo ajuste, 1.014, bom, 713. Bono 9250, desce para 4.000 pés, ajuste na 0 no 4. 4.014, bom, 9250. Papão Romeu Índio, November Alpha, informa o tráfego 1 hora, 7 milhas, mantendo 500 pés, rumo sudoeste, um Robson 44. Então 3198, muito bom dia. Prosseguirá o táxi Alfa Juliette para a posição 03 do Patiumbo. Alfa Juliette 03, a posição 3198. Final 3.07, Vitor Mike Quebec. Os autorizados Vitor no 7, Quebec, vento 90 graus, 159. Os autorizados 3.07, Vitor Mike Quebec. 2738, autorizado LS. Goma 738, desça para 2.014, livre LS, reporte estabilizado. Itamarém estabilizado, descendo a 2.000, Goma 738. Quebec, solo 07, estacionar a frequência livre, no gráfico. E o aniversário de sua filha lá, como foi? Valeu, irmão, abraço. Zero, autorizado, Gol 9250. Confirme. 9250, passando etapa, autorizado, procedimento. Gol 9250, desça para 3.000 pés, ajuste permanece. 3.000, Gol 9250. Gol 1738, complete final, chame torre 1-1895. 2895, obrigado, 738. Bom dia, é o Gol 1738 a 2 milhas para externo, baixar trabalho. Chegando 738, tudo autorizado, pista 10, 80, 21. Livre pouso, pista 10, com 738. Livro 250, desce para 2.000 pés, utilizado LS, reforço estabilizado. 2.000 utilizado, reforço estabilizado, 2.250. Vendo para o rodatório, reforço com visual com campo. Sul 4082, autorizado chega da Mar e desça para 3 mil pés sem restrições, autorizado da presente para hoje táxi. Sul 9250, completo final do procedimento LS X-Ray, chame torre na sequência 198.95. 295, gol 9250, boa. Salvador, gol 9250, bom dia, estabilizado no OK. Número 2 para pouso, tomar pista livre, vento 90 por 15. Atenção, 9250. Ajuste 1014. Gente, chame torre 1895. Parei torre 1895, General. Zero pista 10, livre pouso autorizado. Livre pouso, estão no 0, gol 9250. Dumont, chama. Perdão, 4207, está autorizado Santos Dumont, nível de voo 360, decola da 1-0 com curva direita na saída da Euleda Bridge, onde intercepta após o Lu 1-0. Após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após Conforme Rota. O controle é PERI 120, décima 8, e o transponder é 5555. Tem autorizado o Dumont 360, que fala que é 1-0, da Euleda Bridge, Euleda 1-0, SMAP, Lúvito. O 4207, cotejamento correto, chama pronto para o feedback e saneamento. Já está pronto, cara, posição 1. Gente, está autorizado para o feedback e saneamento, chama pronto para o táxi. Entendi, feedback e saneamento, 1-4-2-0-7. De nada, informa ajuste no 0-4, chaneme 200. Dia, está autorizado o Caio Lolê. Cairu Lourenço, meu pé, decolado 17, com curva direita no corredor Axé. O controle é PERI 120, décima 8, e o transponder 0161. O Vitor Mike vai poder confirmar pessoas a bordo? Adicionamento de táxi, torre 118.95, ajuste no 0-4. Fala, gol 1260, já tem um pushback acionamento na posição 8. Gol 1260, está autorizado para pushback acionamento, chama para um táxi. Autorizado para acionamento para o táxi, gol 1260. Via November Alpha, está 3 milhas estabilizado na final da 97. November Alpha, pouso autorizado 57 metros, 30 graus, 94 metros. Repouso, em Via November Alpha. 9250, solo 17, 12, 19. Visão 9, 9250. Bom dia, voo 9250 e voa na Fox. O voo 9250, autorizado táxi Alfa, reportando antes da Juliette. Alfa, reportando antes da Juliette, 9250. Gono 260, autorização para 99 POP, 3 horas e 25 de autonomia, alternando Natal. O Gono 260 está autorizado o táxi até o través do portão 612, aguardando a autorização de prosseguir o táxi. Autorizado o táxi através do portão 6, Gono 260. O 4207 para o táxi, POB 93, autonomia de 4 horas, alcana Campinas. O 4207 está autorizado o táxi via pátio Uno Índia, no ponto espera 10, chama a torre em 1895, ajuste 10-14. Por gentileza, poderia confirmar pessoas a bordo? Pessoas a bordo 93, vai sair via Índia. 2895-10-14, ajustando, tem que fazer uma reclamação, senhora. No Finger 1, a operadora, ela operou toda hora o Finger falando no celular e logo após ela descer, permaneceu no pátio, falando no celular. Acho que isso não é previsto. Sim, irei reportar. Muito obrigado. Solo Golo 260, através do portal Benz. O No 260 seguirá a Embraer Azul, via Pátio 1, Índia, ponto espera do 10, chama a torre em 1895, o ajuste de altímetro 0014. 0014, segue a colega da Azul, Índia, ponto espera 1895, No 260, bom dia. O voo 9250, fique atento ao Boeing da companhia taxiana, após estar autorizado a ingressar na Juliette, para a posição 10. É, resposta companhia já é para 10, o voo 9250. We're going to force 2522 clear the bonf arrival, send and maintain flight level 050. Clear bonf arrival, flight level 050, we're going to force 2522. Obrigado, táxi, você vai para ingresso. Azul 4082, complete final, chame torre 11895. Mike, 18-95, bom dia, 4085. Bom dia. Chanel 6200, autorizado, LS, sexo e pistão 0, reporte estabilizado. Reportará estabilizado. Azul 4082, reporte. Baixado travado, passando. Reportará, baixado travado, passando aqui. decolagem para 2.07. Posicionado pronto, Quebec. Capucho do Sul. Salvador, bom dia. Agora 260, ponte estar da pista 90, pronto. Ok, para o 260. Não tem ponte espera nacional. Tem ponte espera 260. Mantém até uma aeronave nacional. Ah, 082, pouso autorizado, pista 10, 100 graus, 15, nós é trem. Ok, livre, pouso, baixou e travou, 4082. 07, decolou 23, chama o controle, por favor. 208, controle com 207, obrigado. Controle de Salvador, bom dia, Azul 4207, decolar da EL. Azul 4207, contato radar na decolagem, saída da EL, nível 360. 360 da EL, 4207. Mike Beck, autorizado a colar, vista no 7, vento 90 graus, 14 máximo. No 260 ali, mantém a pista no 0. Ali, mantém na pista no 0, mano, 260. Estabilizado, autorizado, 6207. Canal 6200, complete final, torre 1895. Ground American 23, ready to copy now, please. Thank you. Na 200, continua a aproximação, agora de pista livre. Vento 100 graus, 13 nós. Still following 10, turn the left after the battery, moment the battery flux transition via upper Zulu 20. Approach control frequency 120, decimal 8, and the squawk 5572. 208, Quebec, contra lá, levanta. Left hand turn to the Momo departure flux transition, then upper Zulu 20. Flux frequency 120.8, squawk 5572, American 238. America 238, read back, correct, report you ready to push back and start up. Welcome, American 9, 238. 3,000 feet, going 81014. Descendo 3,000 feet, Brasil 140, Guiana 8, Brasil 4532. 3,000 feet, Brasil 4532. 3,000 feet, Brasil 4532. Olá, Salvador, muito bom dia. Chotar 3199. Passando teste de formação de Juliette. Sul 3191 está autorizado Galeão, nível de voo 340, decolado 10 com curva direita na saída da Euleda Bridge, onde intercepta o 10 após Smap, após Lúvito, após Barbacena, após Conforme Rota. O controle Salvador opera em 120.8 e o transponder 5566. Sarge, Bono 260. 1260 com da saída PUCA, nível 390. 390 PUCA, com 1260. Transição Leda, após Leda Bridge, controle opera 208, transporte 5566. Confine após Bridge. Após Bridge, intercepta 1260, SMAP, Lúvito, Barbacena e Rota. Afirmativo Dayol, Leda, após. Bridge, Apresuluno 0, SMAP até o destino, 3191, posição meia dúzia. Gente, 3191, na posição meia dúzia, chama pronto para o tiver acionamento. Separar 3191. Voo 4207, suba restrito para nível 340. Sou 340, 4207. Brazilian Force, Savage 22, descending to 2000 feet, Canate 1014, cleared ILS final, report established. Up to 2000 feet, Brazilian Force, 2522, report established on the localized course, Brazilian Force. Nível de voo 340, decolado 10 com curva direita na saída da EL. Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 16. Após Belo Horizonte, após Trigo, após Conforme Rota. Controle Salvador opera em 120.8 e o transponder 5565. 3340 autorizado, da El Leda Bridge, o Zulu 16.